Aquele povo só saiu, irmão, porque haviam alguns anciãos que ouviram Moisés, o profeta, com uma mensagem diferente da que eles estavam ouvindo há tantos anos. E tiveram olhos e ouvidos atentos para identificar o sinal de Deus. O eu sou me enviou. Isso é um sinal de Deus. Estava escrito. Ele disse a José. Havia anciãos que estavam à volta de José quando ele morreu, como será uma mulher. E que repassaram aquilo para os seus filhos, ou talvez tenham sido eles mesmos que viveram muitos anos e estavam lá quando Moisés chegou. Se eu e você não soubermos os sinais de Deus, talvez do tamanho da mão de um homem, como estudamos na história de Elias, está sujeito a ficarmos mais alguns anos no Egito. Mas se nós soubermos olhar para os sinais de Deus, por mais que pareçam loucura, e dissermos, Senhor, eu sigo, Ele vai nos tirar do Egito. E Ele vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. Não é só alusão ao céu quando nós formos arrebatados e futuristicamente pensarmos na eternidade. Não, é em diversas dimensões da nossa vida, hoje, o Senhor quer nos colocar plantados na terra que Ele tem para nós. Uma terra que mana leite e mel. Numa terra em que a gente trabalha para plantar, mas colhe. Numa terra em que a gente trabalha para regar, mas come. Numa terra que a gente tem tempo para sentar na varanda e esperar Deus fazer a semente crescer. Numa terra que a gente tem condição de descansar e falar, Senhor, agora eu já fiz a minha parte, está nas mãos do Senhor. Ele vai dar o crescimento. Não, continua amassando. Eu não preciso. Eu não tenho que bater uma cota. Eu não tenho que cumprir a meta. Eu não tenho que alimentar os palácios de Faraó. Eu só preciso fazer aquilo que o Senhor diz que eu tenho que fazer. E eu posso descansar, porque é Ele que vai me colocar lá dentro. Terra prometida. Eu quero descansar no Senhor. Eu não preciso produzir pó, porque o pó Satanás vai comer. Eu não preciso dar da minha própria carne. Ele não vai comer de mim. Eu não preciso colocar da minha palha. Eu não preciso colocar os meus dons, os meus valores, minhas características, minhas virtudes. Eu não me vendo. Eu não preciso abrir mão de nada. Eu não preciso dizer que aqui é assim. Eu não preciso dizer, mas é assim, a vida é assim, o sistema é assim, essa área é assim. Não, o meu Senhor não é assim. O meu Senhor não é Faraó. Eu não estou aqui para amassar barro, para ver se eu consigo um pouquinho de carne. Eu estou aqui para honrar a Jesus. E tudo que eu tiver que construir será com rocha. Rocha, porque a rocha ele não come. Ele pode comer pó, não vai comer o meu, e a rocha ele nunca come. A rocha é Jesus, e Jesus é aquele que pisou a cabeça dele. E não importa se ele vem com uma seta, não importa se ele vem contra nós, não importa se ele vem de uma forma tão astuta tentar nos destruir. A palavra do Senhor diz, os seus olhos estão sobre todos aqueles que lhe dedicam o coração. São lições, irmão. Sistema maligno de trabalho que escraviza o homem, prometendo riquezas, corresponde a uma queima de incenso com o pó da terra, que cultua a Satanás, que deseja intensamente destruir o homem e afrontar a Deus. O diabo quer tijolos amassados com os pés. Seu império é feito de tijolos. Suas torres afrontando a Deus são feitas de tijolos amassados. Com os pés, isso simboliza o esforço desesperado do homem. O inimigo come pó. Mas Deus disse, Pedro, sobre uma pedra, sobre esta pedra, eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Nós podemos ficar impactados, irmão, por uma palavra. Talvez pela própria eloquência de uma oratória. Mas se foi isso, terá sido em vão tudo que eu ministrei. Nós podemos ficar impactados ou impressionados com uma mensagem, uma palavra, um estudo que nos levou a um tipo de raciocínio que até então não tínhamos experimentado. Isso nos alegra, nos estimula, nos desperta. Mas se for só isso, não terá valido a pena. Mas nós podemos ficar impactados com o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, que é a rocha, que é Jesus. E tomarmos decisões e darmos passos em direção a Ele, que nos aproximam mais dEle. E sermos aqueles, lá no Egito, que tudo está escuro, mas em volta de nós tem luz. Que todas as águas se transformaram em sangue, se apodreceram, mas a nossa água é pura, é viva. Que todos estão picados pelos insetos e pelas pragas, mas nós estamos vivos, com saúde, cheios do Espírito de Deus. As pessoas verão que nós somos diferentes. Não é porque somos evangélicos, porque somos crentes, mas é porque nós vivemos num outro reino. O diabo não nos come, não come o que fazemos, porque não fazemos nada para ele. Não damos legalidade a ele. Não produzimos para ele. Talvez você que está me ouvindo trabalhe arduamente. Talvez você esteja sofrendo no seu corpo o cansaço do trabalho árduo toda semana, como um pedreiro que passa a semana toda, 8, 10, 12 horas, trabalhando, se esforçando, e o seu corpo cansado. Não importa. O Senhor nos diz: filho, você vai trabalhar para mim. E enquanto você capina, bate o barro, enquanto você revira o cimento, ou enquanto você se gasta lá naquele escritório, comece a me adorar, comece a me exaltar, lança sobre mim as suas ansiedades, para de se preocupar, para de se esforçar com seus próprios braços, não produza mais tijolos, descansa, eu vou te colocar aonde eu quiser. Quero pedir que você esteja orando ao Senhor. Só deixando o Espírito Santo falar. Realmente, Senhor, se encaixa exatamente nisso, naquilo outro. Realmente, Senhor, o Senhor falou comigo. Eu nem trabalho assim não, Senhor, eu tenho até uma vida legal, puxa vida. Eu tenho tempo para descansar, eu tenho um carro, eu tenho mordomias, eu tenho conforto, eu tenho... Não, eu estou longe de ser um escravo, o que é isso? Não, eu também não vivo assim, ansioso, cheio de preocupações, correndo atrás de dinheiro, não. Não, não, não, não. Mas eu também não tenho tempo para te adorar. Mas eu também não tenho caminhado sobre a rocha. Eu não tenho mergulhado, me aprofundado na tua palavra. Eu não tenho, Senhor. E o Senhor nessa noite despertou no meu coração um desejo. Ah, Senhor, ah, se eu pudesse. O Senhor despertou um desejo de estar mais com o Senhor. Eu vou continuar trabalhando, talvez às 8 horas, naquele mesmo lugar, mas vai ser diferente, Senhor. Eu vou ter alegrias de ver alguém falando: você está diferente. Me fala desse seu Jesus. Eu vou ter alegria de ver que o Senhor me colocou e me deixou ali, porque eu estou sendo um instrumento do Senhor na vida de tantas pessoas. Eu vou ter alegria de ver que eu não preciso me preocupar se o salário isso, o salário aquilo, se eu tenho que correr atrás disso. Não, o Senhor está me sustentando. Eu quero experimentar algo novo do Senhor. na minha vida, não importa como ela seja, como ela está, eu quero algo novo do Senhor. Se eu tenho amassado barro, se eu tenho comprometido a palha, se eu tenho comprometido a minha vida como um racher, eu quero mudar, Senhor. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como eu vou providenciar, mas não sou eu que vou providenciar. Eu estou dando um passo. Decidi. E não é um passo na minha força, vamos ver o que vai acontecer, não. É um passo porque tu és o meu Senhor. Não é Faraó que determina se eu vou ter ou não tempo contigo. O Senhor. Ele come pó, mas quanto a mim, ele vai passar fome. Entendi a estratégia dos tijolos, Senhor. Quanto a mim, ele não edificará nada. Eu também, Senhor, não quero edificar nada, porque de repente eu me senti um reizinho, estou edificando. Me senti um faraózinho, estou construindo. Mas, Senhor, eu não vou construir com a força do meu braço. Eu quero Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Levante a sua voz e não pare, irmão, de se expressar a Ele, de declarar a Ele. Há momentos que eu me sinto tão pequeno, enfraquecido. Inimigos que me cercam, minhas forças se vão, e eu te clamo. Não consigo te ouvir, o silêncio me aflige, eu me derramo. Até me lembro de uma frase, um louvor, um irmão, mas não me ergo. Eu não sei por quanto tempo, nem importa mais saber. Sentado estás no trono. Mesmo com tudo, tu estás entronizado entre os louvores de Israel. Tu és Deus. Eu te adorarei, te aclamarei no meio do deserto. Eu me inclinarei e me renderei ante tua glória. Mesmo que demore, mesmo em meio à dor, eu prosseguirei. Senhor, sei do que me aguarda, tu és o meu rochedo, em ti confiarei. Aleluia. Eu te adorarei, te aclamarei no meio do deserto. Eu me inclinarei, eu me renderei, Senhor, ante tua glória. Mesmo que demore, mesmo em meio à dor, eu prosseguirei. Senhor, resta-me um descanso, resta-me um descanso, em ti me firmarei.